tô sofrendo de amor, tô sofrendo de amor, tô sofrendo de amor, tô sofrendo de amor. Eletrizante do Acará. Tô sofrendo de amor, tô sofrendo de amor, tô sofrendo de amor, tô sofrendo de amor.